bichos, volantas e deixa que as suas patas, ratos, entrem nos sapatos do cidadão civilizado. Fugas, que habitam minhas rugas.